Aquilo que vai ser, está a ser neste momento lançada uma empreitada em toda a Estrada Nacional número 17, no valor de 3 milhões de euros, entre o limite do Conselho de Tábua e o limite do Conselho de Ceia. Por isso, toda a Estrada Nacional, neste momento, decorrem, dizem que era a obra que era para ser realizada em 2014, que não foi realizada por procedimentos concursais que demoraram algum tempo, mas que está, neste momento, a decorrer o concurso da adjudicação, e por isso que a intervenção é as obras que ainda se iniciarão este ano.